ficou chapando esperando essa festa acabar. Mando mensagem pra várias mães querendo seu celular. Seu celular. Conto com várias mães, eu quero seu celular. Da sacada do prédio eu vejo essas luzes que lembram seus olhos. Tão escuro, eu tenho tudo que todos querem aqui. Pego meu drink, garota, e eu pergunto de você pras outras. E eu lembrando de você sem roupa e as piadas que fazem sorrir. Pode falar, hoje eu vou te sacar, cê não vai te espiar. E eu vou te levar, o flerte vai constar. E eu vou te beijar, você vai me arranhar. Nossos corpos juntos bem calmo, trazendo esses copos pra gente brindar. Fica atenta aí, sua boca vai me embriagar. É noite virando pra cinco, chapando, esperando essa festa acabar. Mando mensagem pra várias mães querendo seu celular. Seu celular. Conto com várias mães, eu quero seu celular. Seu celular. Seu celular. É noite virando pra cinco, chapando, esperando essa festa acabar. Mando mensagem pra várias mães querendo seu celular. Seu celular. Eu quero seu celular. Era só mais um dia, fui pra curtir o rolê. Na vibe perfeita, trombar os parças pra uma resenha. De longe flagrei, fiquei vidrado em você. Tô calma e tranquilo, a noite ainda é uma criança. De canto na pista já tava te olhando. Tomei a atitude de chegar mais perto. A noite começou quando me ofereci pra pagar uma bebida. Termina em seu quarto com você por cima me dando bom dia. É noite virando pra cinco, chapando, esperando essa festa acabar. Mando mensagem pra várias mães querendo seu celular.